Fala, Salvador, bom dia. Tá 9506. Salve 506, bom dia. Táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 9506. Despacho. Bravo no colo. Bravo aos 49, Fragata Livre, boa noite. Salvador, bom dia, TAM 9505, ponto de espera, pronto. 9505, ali mantém. Ali mantém 9505, cabeceira 10. Seco Lima, controle. Controle, ponto Seco Lima. Chame Recife no 288, alternando no 33, decimal 25. 1288, alternando 2365, ponto Seco Lima. Terna 133.25, no 3325. 1335, ponto Seco Lima. Próximo da Juliette, 9506. 180, com 10. Juliette para o 09. Juliette 09, 9506. Tango, Índia Bravo, mesmo circuito, sobrevoo Farol, Centro Histórico, a 500 pés, copia? Copia, Tango, Índia Bravo. Copiado, Tango, Índia Bravo, voo local 500 pés, decola 107 com curva à direita, litoral sul, a frequência do controle 1935, transponder será o 0163, coteje. 500 pés à direita, corredor Axé, 500 pés, centro histórico, retorna para o Salvador, 19935, controle 3862, torre Sam de Abraão, 0163, é o transponder. Afirmo PLB? PLB de 04 a bordo. 04, Tango de Abraão, acionamento táxi, chamar a torre agora em 1186. 1186, cadê essa coisa? Torre Axé, Salvador, Sam de Abraão. Bravo, acione, repórter táxi. Estacionado, pronto, autorizado, já decola. 2h40, alternando o Galeão. Copiado, Chané, táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera. Livre táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, 631. Afirmo lá, chama a torre 1186. 186, torre, 639. .82, informa helicóptero, Robson 44, vai ingressar agora no corredor Axé, sua direita, 500 pés. Gente, voa na 982, está estabilizado. Oi, Tami Dia Bravo. Tami Dia Bravo, prossiga. Ei, quer anotar aí o fone? Só um minutinho. No gol no 982, pouso autorizado na 10170 graus, 10917 no ajuste. Livre pouso, pista 10, gol no 982. 9505, chame controle, 1935-53. 1935, confirme a mensagem? 1935, decolada 53, bom voo. Bom dia. O Tango Índia Bravo pode prosseguir com o número 3252-0922. Contato radar na decolagem, subou 360, saída da Leda Sagaz. Da presente voo em Leda. Direto Leda, 360, obrigado, 9505. É o pessoal daqui. Foi oferecido pra vocês, até foi falado comigo aí, até falei com o Godoy, passou pra turma aí. Se vocês quiserem, pode ligar até pra mim direto. Foi oferecido pra vocês um voo aí. Qual o nome do senhor? Meu Gideão, 7811-8334. Sete 781-8334, Gideão. É, o senhor vai fazer quantos voos ainda hoje nesse trajeto? Vou fazer até as 14. Até as 14 horas eu vou estar voando por aqui. Normalmente está saindo com 4 no PUB ou tem algum que vai sair com menos? Às vezes 4, às vezes 3, hoje está previsto 4, mas para vocês foram oferecidos aí durante a semana, o dia que você quiser, só me ligar, a gente faz um voo para vocês aí. Foi até, faz a gente bem sacado se conversar com o pessoal aí. Pronto, ok, na semana eu dou uma ligadinha aí pro senhor, a gente desenrola. Não tem problema, avisa todos aí. Valeu, abraço. Valeu. Traçado para o controle agora? 1935, que eu tô em retorno. Valeu. Bom dia, 63 no ONU, ponta de espera França. 63 no ONU, bom dia, Lima tem. Lima tem, pista 1 no zero. 982, solo 55, direita 219. Direita 1219, voo 982. Luz, nenhuma aeronave aproximando para Salvador no momento, tamo de abraço. Grato, paciente. Bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Vai via Alfa, reportaria antes da Juliette, gol 892. 982. Autorizada a colagem, 180 com 10. 131, ciente de decolagem, pista 1 no 0. Com o Vitor no regresso, Salvador no meu pé, para o farol de Tapuã, confirme pessoal da porta. Suba para 3.000 pés, ajuste em Salvador 1097. A presente está autorizado a voar Duna. O Mike é com o Vitor. Oi, Salvador, bom dia. Até 3733, ponto de espera da 10. Pronto. Gente, mantém o ponto de espera, 3733. Mantém, 33. É 311 ao 57, 1935, por favor. 1935, bom domingo. Passou de Salvador, Chanel 6311. Chanel 6311, bom dia. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da Eoleda Bridge. Correção, IDES. Bom dia, saída da El Leda, o 6319. Após Leda, o senhor voa Bidev, o 6311. Positivo, após Leda pro Dibidev, 6311. Ali mantém. Ali mantém, então, 3733. Autorizado da EL. Autorizado Leda, 6311. Grato, pro de Leda, 6311. 733, autorizado a decolagem, 190 com 11. Autorizado a decolagem, o TAM 3733. Para o 05. Vai ingressar no Juliette para o 05, gol 982. Chame Recife no 288, alternando no 33, decimal 25. 288, 13325, 950. Três, sete, três, 0, 1, 19, 35, bom gol. 3733, já. Bom dia, tá 3733, Cecília Dayol. 3733, bom dia. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 360. Pós 2000 pés, está autorizado curva direita pro Edael. Rapaz, é o Leda Sagaz. É o Leda Sagaz, Vitor Índia Juliette, bom dia, Cairo 1000 pés, copia? Autorizado, Cairo 1 no 1000 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé. O controle Salvador 1935, transponder 0160, cotejo. Reto, cotejamento POB 01, acionamento táxi, irá chamar a torre 1186, Vitor Índia Juliette, no pátio 5, confirme. Pátio 4, copiado. Acionamento táxi, reporte para ingresso. da Bravo está no centro histórico, em torno do zoológico. Gente, estamos de Bravo 500 pés zoológico. Reporte para livrar o setor. Chanel 6311, chame Recife na 288, alternando na 33, decimal 25. 1288, alternando na 33, decimal 25, 6311. Júlio autorizado, 212. 212. Fora do solo. Júlio 07, 1935. 1935. Trolley, Salvador, Vitorinho de Julieta. E Juliette, controle. Decolou para Cairo Lorenzo. Decolou da 17. Autoriza voar direto 2500. Afirmativo, Vitor Índia Juliette, acione código 0160, suba para 2500 pés na Pro de Cairo, Vitor Índia Juliette. Pro de Cairo, subindo para 2500, ajustado 0160. Tantri 733, chame o centro Recife em 128, decimal 8, alterno na 33, decimal 25. Pelo Tânia de Bravo, está na vertical do Guatemi, está autorizado, vai até o estádio do Cotu. Autorizado, Tânia de Bravo. 3733, controle. 3733, prossiga. 3733, chame o centro Recife 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 288-3325, tá 3733, bom domingo. Bom voo. Michael Vitor, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Michael Vitor, vai iniciar a descida para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray 10, reportará estabilizado no localizador. Salvador, bom dia, TAM 9507. TAM 9507, prossiga para o solo. O 9507 tem horário estimado para o funcionamento 1250 aos 50. Só para saber, senhorita, nossa saída seria pela Upper 58 ou Upper 50? O TAM 9507 eu não consegui copiar o destino. Congonhas, né, a saída, a gente tem a aerovia aqui no plano de voo. Upper Whisky 58. Ok, pela Upper Whisky 58 o senhor pode prosseguir, sim, porque o notando de obrigatoriedade pela Upper Zulu no meio é só a partir das 15h40. Ah, ok, ciente. Então, a saída aqui seria da El ou Gole? A saída seria a da El Leda Sagaz, para Congonhas via Perusque 58. Ciente, obrigado. Bom dia, 3896 da TAM, passo no 70, restrito ao 150, chegada a Mari. Bom dia, TAM 3896, seu unidade de identificação, desse via chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1017. Desce via para 2000, TAM 3896, identificou. TAM, dia bravo, chama em torno 98, decimal 6. 186, até daqui a pouco. Até. Bravo. Vou vai direto pro pátio. Vai direto pro 4. Reporte na final, 1017. Na final, 17. Reporte no ponto e da descida. Pra trás é a descida, graças. Salvador, gol 1014, ciente da informação Lima. Gol 1014, adicione a identificação desse via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1017. O Mike Ecovito, estabilizar o localizador. Mike Ecovito, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 2-6. 1014, adicione identificação de subir a chegada a Mari para o nível 050, QNH 1017. Adicionando identificação, desce para 050, via chegada a Mari, 1014. Oi, Papa, o meu Mike é convite? Qual a intenção? É só abandonar 2 milhas da cabeceira 10, eu ingressar circuito pela direita do 17. Gente, reporte na final 17. Vou parar para o abandono, Vitor. O Papa Romeu, família Bravo. Índia Bravo, Tango Índia Bravo, eu vou só confirmar com a IES, ok? A notificação do senhor não chegou, mas é o mesmo circuito, Faial da Barra, Axé, a 1000 pés, o transfundo será ainda 01163 e decolagem da 107, o Tango Índia Bravo. Oi, você está confirmando que foram feitas 8 notificações. 8? Foram feitas 8 para 8, já 14h30, mais ou menos. Gente. Alô, Salvador, é o gol 1983, seguinte da informação, Mike. Salvador, Pastor 197. 1983. 1983 para Guarulhos, aguarde cópia. Ah, você escuta. Acione identificação, o Pastor 17. 17 identificou. O 7 ainda é negativo contato radar, é, confirme passando posição Conde. Afirmativo, Conde nível 100, Pastor 7. Sente Pastor 17, autorizado pro Dibonf, reporte no ponto e dá a descida. O Pastor 17, cheque seu equipamento transponder. 17, checando o equipamento na pro Dibonf e tá na ideia de descida. Corredor Axé, 1936 ao controle, 1028 também a Torre, Tango Índia Bravo. Afirmativo, Tango Índia Bravo, acionamento Itax, Torre 186. 186. Procedimento em uso, ILS X-Ray pista 10. ILS X-Ray na 10. Informar que é com o Vitor, segunda milha, vai abandonar. Vitor, ciente, gire base e aguarde para ingressar na final. Aqui é com o Vitor, livre, gira base 17 e aguarde para ingressar na final. Tango Índia Bravo, decolagem com Proaçu, 170 com 10. Afirmo, decolagem Proaçu, 190 com 10. Então, 360 para São Paulo, pela Upper Whisky 50, decola da cabeceira 10, com curva direita após, subida da El, transição Leda, Leda B10, no controle 119.35, no transponder 5002, o gol 1983. Correto, 983, quando pronto, chame para o seu acionamento no 05. Chamarei quando pronto no 05, gol 1983. Gente, porra, aguardando o pouso. Vitor vai fazer então a espera aqui, 360? Negativo, continuando aguardando. Vitor, pouso autorizado na 17, 180 com 12. Vitor, pouso no 7, Vitor. Tango Índia Bravo, tá fora do solo. Bravo aos 18, confirme o POB. 3 da porta. Tem 3 no POB, chame controle 1935. 1935. Tony, boa tarde, eu toco Roberto Tango Índia Bravo. Boa tarde, Papa Romeu, Tango Índia Bravo, prossiga sobre o litoral sul, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, ciente.